tempo atrás. Eu andava meio perdido. Eu curti meu amor, mas fui ferido. E sem pensar em nada, ela acabou tudo comigo. E agora corre atrás, pedindo pra voltar comigo. Oh, quantas vezes te liguei e você não me atendia. Quantas vezes me traiu, dizendo que tava com as amigas. Sou feliz demais. Quem perdeu foi você. Dei a volta por cima. Tô com aquela mina, ela é melhor que você. Sou feliz demais. Quem perdeu foi você. Dei a volta por cima. Tô com aquela mina, ela é melhor que você. Santiago no só comando. Você nunca sofreu tanto. Portal Tua Rocha. Oh, quantas vezes te liguei e você não me atendia. Quantas vezes me traiu, dizendo que tava com as amigas. Sou feliz demais. Quem perdeu foi você. Dei a volta por cima. Say yeah.